Não desligue. Hora Extra já já tá de volta. Clínica Ciamédica. De segunda a sexta, Doutor Isamida, Clínica Geral e Medicina do Trabalho. De segunda a quinta, Doutor Epaminondas, Ultrassonografia e Clínica Ciamédica. Aos sábados, Doutor Emiliano, Endoscopia e Clínica Ciamédica. Ficamos localizados na Avenida Maranhão, número 272, Centro Distrito Maranhão. Faça já seu agendamento. 99-991-92-4737. 99-981-07-4252. Clínica Ciamédica, aqui você encontra conforto, confiança, cuidado em cada consulta. Serviços em Gesso MJ. Transforme seu ambiente com elegância e bom gosto. Trabalhamos com forros de gesso, divisórias, muito mais. Profissionalismo e capricho em cada detalhe. Atendimento rápido e de confiança. Deixe seu lar ou comércio com um novo visual, moderno, bonito.